Se na verdade temos a liberdade de expressão, deixem a verdade desfilar a sua classe de coração. Vocês podem até pensar que não se passa nada, mas vale a verdade do que a mentira. Estamos juntos no mesmo batalhão. Carplay on the mic. É com vossos falsos comícios que o país fica descontrolado. Por vossa macabra liderança tudo está complicado. E tratado este da paz que não tem final. Bin Laden de Moço foi, esta guerra não tem final. Eu não piscar de ódio que eliminam pessoas que sabem a verdade. Muitos ditadores foram mortos ditando a verdade. O capital é o material que limita homens de fraca capacidade. Eu não me rendo, luto pela causa de verdade. A exploração do homem começou quando descobriram a diferença. Governantes falsos sufocam o povo soberano há anos. As vossas regalias é graças ao povo que se sacrifica. Moçambique com hoje de sol de junho. Lamentada a população, teu suor de sangue no rosto. Lamentada a gente governamental é pelos votos. Sou nacional que vive na base da lei. Que os criadores não vivam na base da mesma lei. Ainda estamos aqui, queremos bem-estar e paz. Ainda estamos não, aqui, não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos o aqui, o povo está no poder. Ainda estamos queremos aqui, queremos bem-estar e paz. Ainda estamos não, aqui, não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos o povo aqui, está no poder. A guerra fria baseia-se na escravatura moderna. Parem de criar guerras, atrapalham a economia, que reflete na base da sobrevivência humana. Todos os dirigentes hoje são atrapalhados pelo brilho África. O povo passa fome num país rico em recursos minerais. Outrora dizem que tem tudo para dar certo. Está na hora de protestar pelo prometido nas campanhas. Não vão matar-nos como fizeram com o Dr. Gilbro. Confiamos em vós, agora viraram as costas para nós. Mostram-nos dentes de simpatia no tempo das campanhas. Se o voto é válido, cadê as regalias populacionais? Não basta tanto luxo com poucos trabalhos nacionais. Lamentada a população, teu suor de sangue no rosto. Lamentada a gente governamental e pelos votos. Vidas humanas são eliminadas na disputa do poder. O povo merece uma sombra e um conforto. Ainda estamos aqui, bem-estar e paz. Ainda estamos aqui, não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos aqui, o povo está no poder. Ainda estamos queremos aqui, bem-estar e paz. Ainda estamos não, não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos o povo aqui, está no poder. Ainda estamos aqui, bem-estar e paz. Ainda não, estamos não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos o povo aqui, está no poder. Ainda estamos queremos aqui, bem-estar e paz. Ainda estamos não, não admitimos as vossas mentiras. Ainda estamos por aqui, mas que estejam por cima da lei. Ainda estamos o povo aqui, está no poder.